quando eu cheguei em um lado, vinha vi um formoso batalhão. Também vi uma senhora com uma bandeira na mão. Quando eu cheguei I'm